01 no solo 59, livra direita, prossegue via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette, livra direita pro 10, Alfa 201. Meia 749, o vento é calmo, tem livre decolagem da 10. É calmo com livre decolagem, a 749. Meia 749, decolou 01 no 119.35, controle. 890, tô ciente, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, assim que iniciar o táxi, tô autorizado, push, no 01. Após a passagem do tráfego da companhia, tá vindo o pushback, vai vir o 890. 6749, 119.35, controle. 119.35, obrigado. Controle para o táxi, tá ciente. 6749, Bravo, Elefo, e voa direto, Elefo, web 6749. A linha ainda cola, estão no zero, venta calma. A linha cola, 5.7. Decimal 1 na alterna, 1 na 3.3, decimal 2.5. Bom dia. 717, por gentileza, acione o transponder 5573 e chame o controle 11935. 5573. Controles, Salvador, web 5717. Web 5717, contato radar, suba para nível 340, autorizado pro de líder. Líder é presente, 340. Alfa, me chama Proton no ponto de espera, web 5890. Câmara Proton, web 5890. Alinda cola pista 10, o vento é calmo, Web. Alinda cola na 10, Web. Cruzando 150, Web Jack 6749. Ali estente, Web Jack 6749. Jet 6749, chame centro Recife em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 126, 0288, muito bom dia. Bom dia, bom voo. Bom trabalho, velho. 890, decolou 11, 119, 35, a frequência do controle. Bom dia, obrigado. Bom dia, Web 5890. Bom dia, WebJet 5890, contato radar, suba para nível 340, autorizado pro de Leda. Mando Leda, obrigado, senhor. Espera. WebJet 5717, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, de bandido. Bom dia. Alfa and Golf, bom dia, prossiga. Alfa and Golf, solicito autorização de reboque, do ponto 3, até a posição 03, baixa principal. Autorizado, reporte ao término. Reportar ao término, Alfa and Golf. Tente 5890, chame Centro Recife em 125, decimal 1 alterna, 133, decimal 25. 25, 1 alterna, 1325, F5890, bom dia. Bom dia. Logo 1804, acione identificação de sua via, chegada Bonfim para 4000 pés, o QNH 1013. Rio 5973, acione identificação na proa de Itap, desça para o nível 050 e após Itap para 2000 pés, o QNH 1013. Tchau, Frank Golf, até a próxima. Rio 5973, autorizado final ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizada final, chamará no estabilizador. Uno 995, acione a identificação desse avião chegada a Banff para nível 050, QNH 1013. Chegou 1995, grato pela informação, Centro Recife já está ciente do contato com Salvador. Gente, confirmando, foi orientado a chamar 119.8, o gol 1995.